tinha um macaco de estimação. O qual eu batizei de macaco Simão. Fugitivo do circo, tratado mal. Descontava a sociedade com a mão no pau. Matei ele com carinho, dei banho e comida. O bichinho era meu filho de coração. Mas eu me preocupava com seu roubo anemista. Isso ainda causaria um problemão. Viciado em assistir o Faustão. Mas o que o desgraçado do macaco preferia era se acabar no punhetão. O vizinho era um careta de carteirinha, fanático de círculo do macetão. Condenava aquilo que o macaco fazia, um coelho com uma pedra no lugar do coração. Para de bater, punheta, Simão. Para de bater, punheta, Simão. Quando eu cheguei no restaurante chinês, no mundo caiu ao ver a mesa de um freguês. Seus olhos marejaram com aquela visão, mas foi pra deitar com o meu macaco Simão. Eu bem que te avisei do perigo, porque não...